no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O incentivo à leitura e a realização de atividades recreativas podem fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. E o Centro Cultural de Saraminha de Cima oferece esta oportunidade à comunidade de Ouro Preto. Criada em 2005, a iniciativa é uma ação extensionista da UFOP e atende especialmente os moradores dos bairros Saraminha, Tavares e Vila Santa Isabel. A sede atual do Centro Cultural fica na Avenida Américo René Gianetti, em Saraminha, e possui uma biblioteca comunitária com uma área de leitura e empréstimo de livros. Além disso, o espaço também dispõe de uma quadra poliesportiva e um salão de festas e eventos. O funcionamento do Centro Cultural possui a colaboração de algumas alunas de graduação. Uma delas é a estudante de Engenharia Metalúrgica Bruna Elisa Costa, que explica as suas principais funções na biblioteca comunitária. Nossas principais funções são manter a biblioteca limpa e organizada, cuidar dos livros, dos empréstimos, da devolução, do bom estado de conservação, da cobrança de multa por atraso ou por algum dano causado. E, além disso, realizar oficinas com a comunidade. Uma das coisas que a gente tem mais feito ultimamente, que a gente mais procura, é o auxílio no dever de casa de crianças e reforço escolar. E oficinas com as mesmas também. Fazemos brincadeiras lúdicas, oficinas de leitura, oficinas de desenho, entre outros. Um dos principais objetivos do Centro Cultural de Saraminha de Cima é proporcionar maiores oportunidades de leitura e práticas culturais a qualquer pessoa. No entanto, crianças e adolescentes em idade escolar estão entre os principais beneficiados pelo projeto. A biblioteca comunitária atua como uma significativa fonte de conhecimento e aproxima o FOP da comunidade de Ouro Preto. Bruna nos conta um pouco mais sobre esse diálogo. A gente está aqui e está mostrando que a universidade é da comunidade, é para a comunidade. Então a gente presta nossos serviços e também mostra que a universidade não é uma coisa inalcançável. A gente tenta conversar com as crianças que é uma coisa muito possível, que basta estudar e ter disciplina, que se eles quiserem, eles vão entrar na universidade, eles vão ter essa oportunidade de passar por isso. E muita gente acha que a universidade pública é para rico, para quem veio de escola particular, e a gente tem que mostrar que não é assim. A Universidade Federal de Ouro Preto é também para a população de Ouro Preto. O acesso aos livros e às atividades do Centro Cultural é gratuito aos moradores dos bairros contemplados pelo projeto. Membros da comunidade ouropretana que moram em outros bairros também podem realizar o empréstimo de obras literárias. Basta doar um livro para colaborar no acervo da biblioteca comunitária. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.